Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Olá a todos os ouvintes. Daqui fala-vos Júlio Mendes. Eu sou psicólogo, sou natural do Conselho de Oliveira do Hospital, resido na aldeia das Seixas, da freguesia do Seixo da Beira. Atualmente sou o coordenador do programa CLDS, a quarta geração, na qual Oliveira do Hospital foi contemplado. Em primeiro lugar, queria agradecer à Rádio Boa Nova a colaboração que nos dá na execução deste programa, que irá certamente ser um sucesso. Quero igualmente também dar os parabéns pelo trabalho que esta entidade, a Rádio Boa Nova, tem realizado nos últimos anos. Desde o primeiro contacto do CLDS com a Rádio Boa Nova, que esta mostrou total disponibilidade para nos ajudar, e penso que em conjunto vamos criar momentos bastante bons. Histórias de vida. Vidas com histórias. Pretendemos, enquanto projeto de combate ao isolamento social, divulgar histórias de vida de idosos e idosas que residem no Conselho de Oliveira do Hospital, contadas na primeira pessoa. Queremos com este programa dar-lhes voz. Para este efeito, criámos, desde o início da nossa intervenção, uma atividade que denominámos de Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Ter um espaço na rádio para divulgar publicamente todas as histórias e vivências é mais uma estratégia do projeto para combater o isolamento no seguimento desta atividade. Estas e estes idosos são fontes de informação e conhecimento preciosa, que este programa pretende valorizar e divulgar, de forma a ampliar as suas oportunidades de uma maior integração nas comunidades onde residem. Estes conhecimentos e saberes são uma das verdadeiras riquezas culturais do interior do nosso país, da nossa terra, particularmente das gentes de Oliveira do Hospital. Pretendemos, com este programa, a valorização das nossas comunidades em geral e o papel da pessoa idosa, que é muito importante nas nossas comunidades. Acima de tudo, pretendemos glorificar passados, dar voz a quem tem mais idade e mora mais sozinho. Os temas serão diversos e vão depender muito de cada idoso ou grupo de idosos participantes. É muito difícil definir aqui, neste momento, quais serão os temas abordados em todos os programas mensais que se vão realizar, mas também não é esse o objetivo. Serão certamente momentos de grande aprendizagem para nós, que dinamizamos o programa, assim como para quem nos ouve, momentos em que muitos e muitas se vão certamente identificar com o que ouvem. Com a realização deste programa, de alguma forma, vamos tentar eternizar conhecimentos e saberes. Histórias de vida. Vidas com histórias. Vou agora apresentar-vos e realizar um balanço da atividade do CLDS 4G neste primeiro ano de atividade. Iniciámos no passado dia 11 de março do ano 2020. Iniciava-se nesse dia o CLDS 4G Viver.com de Oliveira do Hospital. Foi exatamente há um ano que, durante a manhã, na bela aldeia de Rio de Mel, com paisagens magníficas onde se pode vislumbrar três serras, e durante a tarde, já na outra ponta do concelho, junto ao Rio Mondego, na Felgueira Velha, que iniciámos a nossa intervenção no terreno. Desde aí, já passou um ano. Iniciámos nessas duas localidades por serem localidades com a população maioritariamente envelhecida e, em muitas situações, idosos e idosas que residem sozinhos ou em casal, isto é, em situação de isolamento, longe das sedes de freguesia, longe de muitos serviços e com natural dificuldade de mobilidade. Mas existem outras localidades como estas no concelho. Escolhemos estas para iniciar, de forma a vincar logo desde o arranque, que este é um projeto que pretende estar no terreno e ir a todo o concelho, de uma ponta à outra. Foi simbólica a escolha destas duas localidades. Passado um ano, não podemos deixar de referir que toda a nossa intervenção decorreu em paralelo com uma pandemia que assolou o território de todo o mundo e particularmente do nosso país. A nossa intervenção teve naturalmente que se adaptar a este contexto e identificámos esta questão, desde logo, como um dos maiores desafios deste primeiro ano de atividade. Foi igualmente desafiante apresentar-nos às pessoas, apresentar-nos às entidades, apresentar o projeto e as nossas ações, assim como as atividades, de forma a que estas pessoas percebessem se estavam ou não interessadas em alguma delas. Explicar-lhes que O facto de residir em situação de isolamento lhe retira qualidade de vida e que o nosso principal objetivo, enquanto projeto, era retirar a pessoa desse isolamento, valorizar o seu papel na comunidade. As pessoas têm as suas rotinas criadas e por vezes é muito complicado movê-las das mesmas. Convencê-las que mesmo idosas, a residir numa aldeia bastante isolada e geograficamente longe de muita coisa, é possível construir atividade dinâmica que vá quebrando esse tal isolamento e promovendo o seu envelhecimento ativo. Histórias de vida. Vidas com histórias. Desde logo, em toda esta intervenção, penso que é fundamental referir e valorizar o papel da entidade que coordena a execução deste projeto, a Associação para o Desenvolvimento Social e Cultural do Vale de Cobral, sediada em Maruj. Dentro das suas possibilidades, tem-nos dado todas as condições necessárias para a intervenção. Quero aqui destacar a importância da sabedoria e presença, assim como a sua disponibilidade para nos ajudar, do seu presidente, o Sr. João Abreu, assim como a disponibilidade dos restantes colaboradores da instituição, que estão também sempre disponíveis para ajudar naquilo que podem. Esta instituição, como é do conhecimento público, já tem tradição na execução de projetos de intervenção social e comunitária. Lembramos, por exemplo, na primeira edição do CLDS, em 2010, foi também esta a instituição que executou o primeiro CLDS de Oliveira do Hospital. Gostava também de destacar o importante papel do município de Oliveira do Hospital, que também tem sido um grande apoio na execução deste projeto. A participação nas reuniões de trabalho tem sido uma constante na pessoa do Dr. José Francisco Rolo, até pela sua própria área de formação, experiência profissional e, naturalmente, pelo pelouro que ocupa. É alguém que se preocupa bastante com as pessoas e vê neste projeto mais uma forma da população vulnerável do Conselho estar apoiada. Para mim, enquanto coordenador, tem sido uma enorme ajuda, assim como para a restante equipe. O projeto CLDS é um projeto aceito na criação de parcerias, sendo elas formais ou menos formais. Todas elas são fundamentais para a nossa intervenção. Fomos e continuamos a ser bem recebidos por toda a rede social que tão bem já estava montada no nosso concelho. Vou destacar algumas instituições e entidades, pedindo desde já sinceras desculpas caso me esqueça de alguém. Desde logo, como já referi, o município de Oliveira do Hospital, todas as juntas de freguesia com quem conversamos com muita frequência e que estão também sempre disponíveis para nos ouvir e tentar ajudar, colaborar connosco na nossa intervenção, que também é importante para as freguesias que nós intervimos. Também destacar aqui o papel de todas as IPSS que, mesmo neste contexto muito complicado de pandemia e com tudo que, todas as dificuldades que este contexto lhes trouxe, também mostraram disponibilidade para nos ajudar e colaborar connosco. Os Serviços da Segurança Social de Oliveira do Hospital, também pela sua disponibilidade. A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Oliveira do Hospital, que recebem muitas chamadas nossas a pedir desde receitas como encaminhamentos para consultas e, dentro das suas possibilidades, têm-nos ajudado em tudo isso. A equipa de saúde mental Pinhal Interior Norte, que também tem colaborado connosco. A unidade de cuidados à comunidade do Pinheiro dos Abraços, que durante todo o projeto tem mostrado disponibilidade para colaborar connosco e colaborou já particularmente numa ação que realizámos ao vacinar as pessoas contra a gripe no mês de novembro. A Secção de Prevenção Criminal e Policiamento da Lousã, que também em conjunto connosco realizou ações de sensibilização em localidades mais isoladas sobre estratégias para prevenir burlas. Os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital e Lagares da Beira, assim como várias associações locais. Acima de tudo, queria agradecer aos profissionais que trabalham nestas instituições pela disponibilidade. A rede é feita de pessoas e por pessoas. Trabalhar em rede, para além da parte técnica, não é mais que partilhar ideias e estar disponível para ajudar naquilo que pudermos. O bem é comum. Histórias de vida. Vidas com histórias. Vou abordar agora aquilo que tem sido a execução do projeto neste primeiro ano, as atividades que temos tido e a intervenção no terreno, e faço um pequeno balanço do mesmo. Durante este primeiro ano, pelo contexto de pandemia que atravessamos, o projeto teve uma vertente assistencialista bastante vincada. Sentimos que o devíamos fazer para ser uma mais-valia para as comunidades do concelho, onde realizamos intervenção durante esta fase. Neste âmbito, numa parceria estreita com a entidade promotora deste projeto, o município de Oliveira do Hospital, criámos a equipa de apoio de resposta rápida. procedemos à entrega de bens essenciais no domicílio de pessoas idosas e com dificuldade de mobilidade e também pessoas que se encontravam em situação de isolamento. Quando falo destes bens essenciais, falo de bens alimentares, medicamentos ou outros que se possam revelar essenciais à sobrevivência do destinatário. Tentarmos dar respostas rápidas a quem, pelos motivos referidos, não conseguia aceder a bens essenciais. A equipa, criada pelo município, o Gabinete de Apoio ao Covid-19, foi uma importante ajuda, sendo que a maioria das sinalizações nos chegaram deles. Esta era uma atividade que não constava no plano de ação inicial, visto que quando este foi realizado não saberíamos ainda a pandemia que nos ia assolar. Mas, no entanto, foi importante para o projeto se sentir útil num contexto tão complicado. Foi importante também para apresentarmos o nosso trabalho às pessoas e a execução do nosso projeto. Renovámos receitas médicas e aproximámos também pessoas de diversos serviços de utilidade pública. Este é um projeto de proximidade e tencionamos que esta proximidade seja bem vincada em todas as nossas atividades. Durante este primeiro ano, e tendo sempre bastante presente as normas sanitárias impostas, também realizámos várias tipologias de atividades com pequenos grupos de idosos, a residir em situação de isolamento, em aldeias como, por exemplo, a Felgueira Velha, Rio de Mel, Chão Sobral, Pinheirinho, Póvoa de São Cosmo ou Andorinha. Atividade física, conhecer o património, exercício de estimulação cognitiva ou então simples companhia ou estar com eles e conversar, ouvi-los, ouvir as suas histórias. São alguns dos inúmeros exemplos. Em conjunto com a Secção de Prevenção Criminal e Policiamento da Lousã, a quem desde já também agradecemos, também realizámos junto destes mesmos idosos ações de sensibilização acerca de alguns cuidados a ter para evitar os novos tipos de burlas a idosos que se têm vindo a assistir, particularmente nas aldeias mais isoladas do nosso país. Com a Unidade de Cuidados à Comunidade, também administramos a vacina preventiva da gripe no domicílio a cerca de 40 idosos que não tinham qualquer possibilidade de se deslocar às tensões de saúde ou ao centro de saúde, por razões diversas, particularmente desde logo com a dificuldade de mobilidade. Muito obrigado à Unidade de Cuidados à Comunidade, particularmente às profissionais que nos acompanharam, à enfermeira Alexandra e à enfermeira Patrícia. Por telefone, acompanhamos os idosos e idosas em maior situação de isolamento. Fazemos a questão de saber como estão diariamente e, através destes telefonemas, diagnosticar possíveis necessidades para que possamos responder com rapidez e eficácia. Para que possamos ser uma mais-valia e, nas medidas do possível, na vida destas pessoas. Através da comunicação digital, também realizámos videochamadas no domicílio dos idosos e idosas destinatárias para familiares e amigos seus que residem longe. Mesmo que através de um ecrã, é sempre bom vermos os nossos. Ainda temos muito por fazer, mas julgo que neste primeiro ano já fizemos muito, sendo que as nossas atividades já apoiaram cerca de 150 pessoas. Temos orgulho naquilo que já fizemos, mas temos ainda uma maior vontade de fazer mais e melhor. Este programa é só mais um exemplo disso. Histórias de vida. Vidas com histórias. Todo este trabalho mencionado anteriormente só foi possível graças a uma equipa muito jovem e dinâmica, com muita vontade de fazer a diferença. Por questões sanitárias não puderam estar aqui hoje comigo como seria o mais indicado. No entanto, cada uma delas gravou e enviou uma mensagem de apresentação do programa. Passo a apresentar então os elementos da equipa. A doutora Ana Luzia Brito, gestora financeira. Saudações a todos os ouvintes. Sou a Ana Brito, gestora financeira do CLDS 4G de Oliveira do Hospital. Pretendemos com esta atividade despertar memórias aos nossos idosos, dos seus tempos antigos, dando-lhes voz para que nos contem a sua história de vida. O objetivo será retratar o património imaterial e etnográfico do concelho e os produtos endógenos que são diferenciadores nas suas características e nos seus processos de fabrico. Fiquem atentos à emissão da Rádio Boa Nova. A doutora Joana Saraiva, técnica superior de serviço social. Começo por cumprimentar todos os ouvintes. Sou a Joana Saraiva, técnica superior de serviço social do CLDS 4G Viver Com. A rádio acompanhou grande parte da vida dos idosos, tornando-se um meio de comunicação muito importante. O programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, proporcionará aos nossos destinatários o reviver das suas lembranças e experiências de vida, gerando momentos de grande valorização pessoal. Sem dúvida que vai ser um programa que os deixará mais felizes e entusiasmados. E hoje celebramos o primeiro aniversário. Muitos parabéns, CLDS 4G Oliveira do Hospital. A doutora Paula Ferrão, técnica superior de animação socioeducativa. Olá a todos os ouvintes, sou a Paula Ferreira, animadora socioeducativa. Com este programa temos uma finalidade, contribuir para o aumento da autoestima dos nossos destinatários, promovendo o envelhecimento ativo e a autonomia da pessoa idosa. Ouça o nosso programa de rádio. E a doutora Carolina Garcia, técnica superior de gerontologia social. Olá a todos os ouvintes. Sou a Carolina Garcia, gerontóloga social do CLDS 4GViver.com. O programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, valorizará o papel da pessoa idosa, o sentimento de pertença e integração na comunidade. Esta atividade permitirá aos nossos idosos deixar o legado às gerações futuras. Acompanhe o programa CLDS 4G, Histórias de Vida, Vidas com Histórias. A todas, queria deixar o meu agradecimento pelo seu empenho e dedicação. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Como referido anteriormente, com este programa, Histórias de Vida, Vidas com Histórias, nós pretendemos, acima de tudo, dar voz a idosos que residem em situação de isolamento social. O foco da nossa intervenção será sempre medido pelo grau de satisfação dos destinatários e destinatárias, assim como com o impacto positivo que causamos na vida das pessoas. Alguns destinatários quiseram, nesta data especial, deixar algumas mensagens que vamos ouvir agora. Começamos então com a mensagem do casal residente na Póvoa de São Cosme, a Sra. Lourdes e o Sr. Carlos Alberto. Gosta do nosso projeto? Nós, o facto de irmos aqui de ter qualquer coisa. Mal vocês não fazem. Fazem mais bem do que mal. Eu não gosto porquê. Fazem mais bem. Fazem mais bem do que mal. Então, não dão cá, então eu. Mas gosto. Mal também não fazemos. Pois, claro. Claro. Claro. Vamos ouvir agora a mensagem da Sra. Olívia Fernandes, uma senhora que reside sozinha também na Póvoa de São Cosme. Bom, acho que sim, vocês são muito boas mulheres, muito boas. São boas senhoras. O que sinto quando nós cá vimos, não é? Gosto bem, fico contente. Parabéns pelo vosso aniversário, gosto muito de vocês, é uma companhia muito boa e sinto-me bem quando estou ao pé de vocês. Seguidamente vamos ouvir a mensagem de duas senhoras que residem também sozinhas na Póvoa de São Cosme, a Sra. Galantina e a Sra. Olívia Mendes Saraiva. Acho que é bom. Acho uma coisa boa. Muito bem. É? Há muita gente. A gente está sempre até aprender mais. E nós também. E ensinar também. Você ensina e nós também aprendemos. Ensinar. A gente gosta de conviver com as pessoas e de saber. É bom que dão-nos apoio, dão-nos amor, dão-nos tudo, não é? E fazem-nos coisas que a gente às vezes precisa. É bom, não é? Vamos ouvir agora a opinião da Sra. Celeste, casada com o Sr. José da Silva, um casal bastante simpático que temos o gosto de acompanhar e que residem em Alvoque de Várzeas. Gosto porque me vêm dar amor, vêm-me dar alegria, vêm-me dar amizade e eu sinto-me feliz. Vamos ouvir agora a Sra. Maria de Lourdes da Cunha, residente em Vila Franca da Beira e que também tem sido bastante importante o nosso projeto na sua vida. Gosto muito, é uma companhia. Sinto-me segura enquanto estão aqui dentro, porque nós aqui na aldeia ninguém vai à casa de ninguém para nos protegermos. Quando vêm cá, estou mais protegida. Por fim, vamos ouvir os mais recentes destinatários residentes na Catraia de São Paio, a Sra. Libana e o Sr. Vítor. Era muito boa, mandaram para aqui duas meninas, que é um espetáculo, e estamos muito contentes com ela. O projeto não pode ser melhor para a nossa velhice. Temos aqui uma companhia, uma coisa excelente. Parabéns. Estas são algumas das pessoas, das muitas pessoas que o nosso projeto acompanha e que cumprem os critérios de acompanhamento, isto é, são idosos que residem sozinhos ou em casal em aldeias isoladas, mais isoladas do nosso concelho. Na vida deles e de outros, o projeto tem assumido um papel fundamental. Porque mesmo com o trabalho de investigação no terreno e de comunicação com as entidades parceiras, certamente nunca vamos conseguir, por si só, ter conhecimento de todas as situações que carecem do nosso apoio. Posto isto, queremos aproveitar também este programa para deixar um repto à população do Conselho de Oliveira do Hospital para que, caso conheçam ou tenham conhecimento de alguma situação de um idoso ou idosa a residir em situação de isolamento, isto é, que não tenha retaguarda familiar próxima ou rede de vizinhança e que não tenha apoio de qualquer instituição, digo IPSS, por exemplo, que possam entrar em contacto connosco de forma a que o projeto, a equipa técnica avalie a situação e decida qual a intervenção ou qual das atividades o idoso pode integrar. Queremos aumentar a ligação com a comunidade em geral, para além dos parceiros formais. Temos já várias atividades no terreno de apoio à população idosa em situação de isolamento e pretendemos que estas apoiem mais gente e em mais sítios do concelho. Para isto, e como disse há pouco, consideramos que o contributo da população em geral é fundamental. Mas para um membro da comunidade nos fazer chegar uma ou mais situações, tem de conhecer o projeto. Este tipo de programa também nos serve para isso. O CLDS 4G tem naturalmente limites de intervenção, como todos os projetos. Não queremos nem podemos substituir o trabalho fantástico que as IPSS desenvolvem no terreno. Queremos ser um complemento ou mais uma resposta, com algumas diferenças das respostas que são dadas pelas IPSS. Antes de terminar este primeiro programa, Histórias de Vida, Vidas com Histórias, onde também comemoramos em simultâneo o nosso primeiro aniversário, queria deixar um repto a todos os ouvintes para que possam indicar costumes, tradições, histórias antigas que conheçam das suas localidades, que possam ser ditas e contadas por idosos e que possamos então incluir em programas no futuro. Para este efeito, deixo agora todos os contactos pelos quais nos podem contactar. O CLDS tem dois números de telemóvel, que é o 961-949-087 e também o 910-960-442. O endereço de e-mail é, tudo em letras minúsculas, clds4goliveiradohospital@gmail.com. Também nos podem seguir no nosso Facebook, na página que denominamos de CLDS4G viver.com Oliveira do Hospital. Estamos também a ultimar a construção do nosso site, que esperamos divulgar já nos próximos programas. Histórias de vida. Vidas com histórias. Mais uma vez, queria agradecer à Rádio Boa Nova pela colaboração. Temos uma grande confiança que este programa será um grande sucesso e que, acima de tudo, será uma importante ferramenta no combate ao isolamento dos idosos do concelho e na divulgação das suas vivências e saberes. Posso adiantar que no primeiro programa, já no mês de abril, iremos falar sobre profissões e artes antigas. Não percam! Caso não consigam ouvir em direto, o programa estará disponível em podcast no site radioboanova.sap.pt. Um bom dia a todos e até à próxima. Histórias de vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11h17. Reposição no último domingo do mês, às 16h. Histórias de vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.